O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17 e verso 17. Nós queremos com esse texto da palavra de Deus, nesta manhã maravilhosa, cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos convidá-los para logo mais à tarde, no nosso templo, o culto da melhor idade. Todos estão sendo convidados. Estamos vivendo ainda os reflexos, os influxos do final de semana, segunda e terça, e a glória de Deus, ela paira sobre a igreja do Senhor. Nós queremos dizer que amanhã, sexta-feira à noite, no nosso templo, o grande momento do culto da vitória. Você deve não recuar dentro do propósito que foi feito diante de Deus. No sábado, a mocidade está reunida, um grande momento da juventude. Domingo de manhã, a escola dominical. E domingo à noite, o grande culto em caráter público. Nós queremos que vocês venham para os cultos, porque a bênção de Deus, ela está jorrando como um rio no seio do rebanho do Senhor. E atenção, amados irmãos que estão em comunhão, a nossa Santa Ceia será no dia 7 de setembro, feriado, e nós estaremos logo mais no horário das 19 horas à noite, no dia 7, participando, celebrando a grande celebração da Ceia do Senhor. Nós queremos convidá-los a estar em oração esta semana e mais a semana seguinte, porque logo no final da semana, do final de semana, do dia 7 em diante, entra o grande momento do nosso Congresso da Juventude. Vai estar conosco o missionário, o pregador, o pastor Felipe Sequinel. Esse moço é um instrumento de Deus, e a juventude de Erechim está mobilizada nas suas congregações, seus líderes. Enfim, nós estamos orando e crendo no grande momento de Deus. Dia 10 e 11 de setembro. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã falando a palavra de Deus. E nós lemos a respeito desse assunto, desse texto bíblico, a respeito do amigo. E, na verdade, amigos de verdade são aquelas pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Vejam que o profeta Isaías, ele se referiu a Cristo, e esse é o melhor, o maior, o grande amigo. Estando nós condenados à morte, era a minha e a tua situação. Cristo se ofereceu para morrer em nosso lugar. Certamente, diz o profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Precisa de um amigo melhor do que este? Precisa alguém como ele? Conhecemos quem é esse amigo? Quando nós precisamos atravessar o vale do sofrimento, nos caminhos em que às vezes nos encontramos feridos, e ele jamais nos pretere. Ele nos carrega nos ombros, sempre que se preciso for. Ele caminha conosco entre os espinhos. Amigo de verdade, não ama só pela circunstância, não ama só na alegria. Ele está perto para compartilhar contigo os momentos felizes, mas aqueles que também não são tão bons, na tristeza, ele gruda-se mais ainda a ti, ajudando-te a superar os dissabores. Bênção valiosa é ter amigo, como eu estou narrando nesta hora, que ama sinceramente, que nos apoia sem reserva e que está conosco. Ele nos ama pelo que somos e não pelo que temos, porque temos nada, ou pelo que pudéssemos ter. Ele nos ama porque Ele é amor. E nesta manhã a mensagem que eu trago é para você que está precisando ouvir. É Deus falando através desse humilde pastor a palavra para o teu coração. Tu precisa de verdadeiro amigo. E Cristo diz: eu estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entro e faço festa contigo. Jesus, tu és o melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, escolhido dos milhares, Pai, dos vales é o forte mediador que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude, minha propacia. Eterno Deus e amado Pai que estás nos céus, nesta hora, quando oro diante de ti, eu sou grato pela nossa amizade, por tu ter me escolhido, a mim e aos meus amados irmãos em todo esse planeta Terra, ao ponto de enviar teu unigênito filho para morrer na cruz, demonstrando o teu grande e infinito amor. Permita, Deus, que nesta hora de tanta falsidade, de tanta hipocrisia, de tantas pessoas fingidas que no dia a dia se cruzam nas avenidas da vida, casamentos, lares, trabalho, corais, grupos, igrejas, Senhor, e nesta hora, dentro das grandes empresas, essas pessoas que estão sofrendo, pânico, medo, não conseguem confiar mais em ninguém. Eu sei que tu está revelando projeto para essas pessoas. Ó Deus, então ilumina a mente, o coração, e desfaça com esses laços de Satanás. E seja o bom amigo, aquele que orienta, aquele que guia. Em o nome de Jesus nós oramos. Agora e sempre. Amém e amém.